Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia do Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Elton Rodrigues, do coletivo Bereia, e vou tratar sobre uma denúncia que circulou entre vários apoiadores do presidente Bolsonaro, onde a médica Nise Yamaguchi teria sido afastada do Hospital Albert Einstein por defender o uso da cloroquina. A imunologista Yamaguchi tornou-se uma das principais defensoras do uso da hidroxicloroquina como tratamento precoce ao novo coronavírus. Chegou a ser cotada várias vezes para substituir o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A origem das denúncias está em uma matéria do telejornal SBT Brasil, publicada no portal da emissora, no dia 10 de julho. Inicialmente, a própria Nise Yamaguchi afirmou, quando entrevistada pelo jornalista Roberto Cabrini, ter sido afastada do hospital por defender o uso da hidroxicloroquina. Entretanto, o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, Sidney Kleiner, deu outra explicação para a suspensão da médica. Segundo a direção, em entrevista recente, a médica teria feito uma comparação infeliz entre o pânico provocado pela pandemia e a postura das vítimas do Holocausto, comparada por ela a uma massa de rebanho de judeus famintos. E por isso, a médica teve uma suspensão provisória enquanto o Comitê de Ética Puro que norteou seus comentários. A Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo emitiram uma nota conjunta em 11 de julho, condenando as declarações da médica. Finalmente, em 12 de julho, a médica Nise Yamaguchi divulgou nota por meio de sua assessoria jurídica, desculpando-se por qualquer comentário ofensivo à comunidade judaica. Bereia conclui que a denúncia sobre o afastamento da médica Nise Yamaguchi do Hospital Israelita Albert Einstein é falsa. Também enganosa a chamada da matéria do SBT, de 10 de julho, baseada na fala da médica, alegando ter sido afastada por ser defensora da cloroquina. Esta é uma parceria do Coronavírus em Xeque com o coletivo Bereia, uma rede de informação e checagem de notícias. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.